psiquiatria. Sossega do cérebro, falta ideia sem vacilo. Fique vendo o buraco, mas não pode dizer que não foi falta de aviso. Criminal, gangsta, só os manos sangue quente. Pode fé na gente, querem maluco, a ideia que é certa de frente. Não aconselho laranjas virem para cá só. A fronte vem pra trás e é atropelado sem dó. Não para falta ninguém, um abraço. Homicídios do dedo no peito são casos arquivados. É assim que a lei funciona aqui. Tente quebrar as regras que será o seu fim. A vida é foda para o branco, a vida é foda para o preto. Thug Black registrou o cotidiano do quê? Mas você se liga na vida, do quê? Tu me desloga. Os demônios das trevas são tiros da porra da rota. Se pega te mata, te arrega.